Com certeza, resultado muito positivo aqui em campo, jogo difícil. Conseguimos ganhar de 1-0 aí. Conseguimos encostar mais agora no líder. Agora é pensar em semifinal, o próximo jogo e pensar em semifinal.